da Band, não desligue. Essa é a melhor. Estamos ouvindo Pérola M. Rádio Pérola AM 1480, ZYJ 370, transmissores na linha São Pedro, telefones 46-3556-1048, e-mail contato@radiopérola.com.br. Acesse o site www.radiopérola.com.br. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Agora, o seu rádio vai bombar nos ritmos das principais músicas, que são destaques no Brasil e no mundo. A partir de agora. Eu posso tentar te esquecer. Alô, galera, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Alô, galera, aqui quem fala é o Carreiro. E aqui é o Capataz. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Fala pessoal, aqui é o Lucas Luke. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Oi galera, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano. Por ela eu me embriago, é que saudade, é que carência. Salve, salve galera, aqui quem fala é João Novaes. No ar. Estação 1480. 3:08. Boa tarde. Começando por aqui o nosso programa Estação 1480. Essa é a sua, nossa Rádio Pérola. A partir de agora vai rolar muita música, só o sucesso pra você, amigo ouvinte, até às 3 horas da tarde, trazendo uma boa música na sua Rádio Pérola. Direção geral dos senhores Irineu Facnello, José Bressan, Osiel Fernandes aqui na comunicação. Ótima tarde para você que vai se ligando com a gente nessa sexta-feira, hein? Sextou! Prazer imenso fazer parte da sua companhia nessa tarde de sexta-feira. Temperatura aí e elevação aqui em Pérola do Oeste, 36 graus a temperatura. Logo mais, a partir das 4 horas, tem nossa previsão do tempo. Daqui a pouco tem o nosso quadro Fofocando. A direção geral dos senhores Irineu Facnello, José Luiz Bressan, José Fernandes aqui na comunicação. Hoje, dia 27 do mês de janeiro de 2023, a fase da lua, até amanhã, dia 28, a fase da lua, lua crescente. Hoje é comemorado o dia do orador, também dia internacional em memória das vítimas do Holocausto. A partir de agora, você pede a sua música, o seu sucesso, 3556-1048. Ouvi o WhatsApp, manda o um recado no 988172470. Tô esperando a sua participação com a gente. 3:10 para começar o programa de hoje. Oferecimento de Esbico Bazar e Teia Modas, LN Telecom e Pérola Segue. Que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão. Em seu coração não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Faz parte de uma canção.